É necessário, pipinando na cena, do beco do Nordeste pro topo do mundo. É nóis. É necessário falar com o povo da realidade. Nunca é demais explorar sua força de vontade. Se canta rap é o que quero pra mim. Sou nordestino e preto, tenho orgulho daí. É necessário acreditar em um sonho que se tem. É necessário sonhar naquela fé que convém. É necessário falar de tudo que vem do bem. É necessário mostrar toda a revolta de alguém. Isso se torna fatal se apenas ignorar. Porque hoje tô aqui, mas amanhã posso não estar. Se eu falo demais e te incomoda, vira as costas, sai voado e vê se não volta. Comédia, tem demais por aí. Quantos mil eu já vi secando os olhos em mim, esperando eu cair pra começar a rir. Sorri de saci, sorri de saci. É necessário te dizer tudo o que eu espero. Cantar rap é minha paixão, é isso que eu quero. Nunca vou parar, pode acreditar. Nasci com esse dom e fui evoluindo pra cantar. É necessário te falar o que acontece na quebrada, O que mais pra ti é o rap, pode acreditar. É assim que é, não importa se tu é homem ou mulher. Eu sigo na fé e viajo na rima. Moleque da minha quebra tá ligado na vida. É correria demais, no Nordeste também é assim. Tá bom, é o que eu quero pra mim. Canta rap, você tem razão, mas não desacredito na fé que os moleque joga no mundão. É necessário falar, é necessário pensar. Tenha fé, é necessário acreditar. É necessário esfregar nossa vitória na tua cara. É necessário ignorar tua vidinha parada. É necessário abandonar essas leis do homem. É necessário te cantar a minha voz que não some. É necessário reclamar por os nossos direitos. É necessário relembrar da vitória dos pretos. É necessário libertar a escravidão urbana. É necessário concordar com a quebrada que tu ama. É necessário dar valor na tua vida. É necessário esquecer aquela parte bandida. É necessário voar, viajar nesse som. É necessário pensar nos moleques sangue bom. É necessário ter conhecimento agudo. É necessário agradecer por mais um dia no mundo. É necessário por mais um dia no mundo. Por mais um dia no mundo. Função rap. Nós. É necessário falar o que eu penso de mim. É necessário citar de uma Piauí. É necessário sonhar com aquilo que ama. É necessário insistir na tua vida insana. É necessário provar que quem manda é nós. É necessário gritar sobre o mal que corrói. É necessário combater a miséria do mundo. É necessário jogar esse jogo absurdo. É necessário clarear a escuridão terrestre. É necessário lembrar que nós é caba da fé. É necessário encerrar se começa, tem um fim. É necessário levantar quando você cair. É necessário gritar que o rap vai crescer. É necessário te falar que o função rap nunca vai morrer. Nunca vai morrer, função rap. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Que o céu é o limite e você tudo é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você. Lado a lado se ganhar pra te apoiar.